Quadra 8, túmulo 9, cemitério dos Amarais. Segundo domingo de agosto, dia dos pais. Naquele dia, mais uma vez, eu fui tentar dar um abraço no meu pai. Sei lá, pode parecer loucura, né? Abraçar quem já morreu, mas só quem perdeu pra saber a falta que faz ter um pai. Mete uma peita preta, viste uma lupa escura. Juntei uns troco pra floricultura. Queria te dar outro presente, ó pai. Uma beca, uma camisa do Timão, CD, sei lá, dos rap. Mas fazer o que, né? O senhor que escolheu. Prefiro o crime do que a família. Deu no que deu, pôs no peito dos gambezinhos medalha de bronze. Passou a fazer aniversário em 2/11. Meteu os ferros, roubou que roubou. Até umas horas, hein? E onde cê tá morando agora? A 7 palmos longe da mãe de mim, da Roberta. Quando alguém perguntar do pai na escola, ela desconversa. Se alguém ganhou nessa história, foi só o seu advogado. Nós continua morando num quartinho alugado. E a mãe não teve estômago pra vir te visitar. Nunca mais foi a mesma depois que cê mudou pra cá. É, tem pesadelo, vê vulto direto. Só consegue dormir tomando remédio. Vive com a frase do PM no ouvido. É, minha senhora, melhor uma viúva do que mais um bandido. Eu trouxe o seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. Eu trouxe o seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Eu só queria era poder te dar um abraço. Seus parceiros de ação nunca te abandonaram. Até no cemitério te acompanharam. Tá lembrado do neguinho, pilotão de fuga? Tá aí do teu lado, ó, em outra sepultura. E aquele mano que era catador, linha de frente. Tá enterrado numa cova logo ali na frente. Quem não entrou pra quadrilha dos finados, tá tirando 10 no fechado do São Bernardo. Cê foi baleado, lembra? Eu fiquei com cê a noite inteira. Nenhum parceiro veio da má de enfermeira. Só que quando eu mais precisei, cadê? Cê não tava. Com 13 anos eu virei o homem da casa. A mãe sofrendo, doente, vivi em hospital. Larguei a escola pra vender sorvete no Taquaral. É, cada lembrança é uma lágrima que cai. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. E agora o que é que eu faço? Mãe tá indo no culto todo domingo, graças a Deus. Acho que se não fosse isso, ela já tinha enlouquecido. A Roberta tá moça, cresceu com a beleza. Já tá até cantando no coral da igreja. Hoje, quando eu te vejo nas fotos em cima do rack, vivo, positivo, só que nos negativo da Kodak. Lembro do tempo que cê vivia com nós. Cê sorria, mas aí, alegria apagou mais rápido que um flash de fotografia. E o mesmo crime que te levou pro dinheiro e ilusão veio te devolver num caixão com flor e algodão. Olha, desculpa se eu falei demais, se eu pesei, fui além. É que eu precisava desabafar com alguém. Já deu minha hora, pai, deixa eu ir. Você nunca escutou ninguém, não é agora que vai me ouvir. Quem sabe um dia nós se tromba, nem que seja sonhando. Pra eu te dar o abraço que ficou faltando. Eu trouxe seu presente, pai, é um buquê de flores. Crime é que nem a dessas flores aqui que eu te trouxe. No começo, parece que vai ser linda sempre. De repente, morre, desmancha, só fica os espinhos. Acho que os espinhos é que nem a saudade,